ver a beleza deste dia. Eu quero ver a beleza deste céu. Conte a eles por mim, conte a eles por mim. Eu quero ter.